Quero gritar, quero implorar, e já não posso. Muito sofri, muito chorei por ti. Ouço bater teu coração perto do meu. Ouço tua voz e tu não estás. Diz-me por quê? E ao escutar tua doce voz, volto a crer, volto a crer que existe amor e tu. Quero viver pensando assim, porque te quero. Eu quero crer que nunca mais te afastarás. Mas ao olhar a realidade, minha alma chora. Tu já não estás e nunca mais eu te verei. Volto a sentir solidão em minha vida. Tu não estás perto de mim. Por quê? E ao escutar tua doce voz, volto a crer, volto a crer que existe amor, que existes tu. Quero viver pensando assim, porque te quero. Eu quero crer que nunca mais te afastarás.